Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Tenho a apresentação, como de costume, e cá estou outra vez, Carlos Bonaparte, para lhe trazer mais uma edição deste programa. É habitual, às sextas-feiras, nós falamos de música que, por ser cantada em outras línguas, não tem a mesma facilidade de penetração no mercado musical português, como tem, por exemplo, a música anglo-saxónica. Pois hoje vamos dedicar-nos um pouco mais à música russa. E vamos dedicar-nos à música russa da última década, sobretudo da última década. Vamos ficar com três músicas que fizeram sucesso nos últimos 10 anos naquele país. Vamos ficar em primeiro com uma música muito engraçada. É de Zuki, chama-se Yogurte. É uma música muito gira. Vamos depois ficar com a Minha Anil Sia Privei, uma música de 2005. E vamos acabar com Zirik e o tema Rossiya, um hino, digamos assim. Eu não sei bem a letra, mas até pela... Não é pelo ênfase... Pelo sentimento com que grita Rossiya. É uma música... Parece uma música muito... digamos de apelo a qualquer coisa à Rússia. Pois bem, vamos escutar esta música e, pelo menos, mesmo não sabendo a letra, vamos tentar... O que a canção vos transmite? Vamos lá ver o que é que a canção vos transmite. É um desafio que vos deixo para quem quiser. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos o que é que lhe dirá essa música. É a terceira, é de Zirik e chama-se Rossiya. Vamos ter mais delongas para estas três músicas que abrem mais uma edição de Musicália para esta terça-feira, dia 6 de julho de 2010. Я люблю тебя, девчонка, чистой, искренней любовью. Все к ногам твоим, девчонка, к твоему все изголовью. Только денег маловато, а вернее денег нету ни на плитку шоколада, ни на малую конфету. А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие воздушные йогурты. А по синему, по морю ходит, бродит пароходик. Столько лет прошло, девчонка, ничего не происходит. У других сверкает елка, на двоих накрытый ужин. А ты бросай меня, девчонка, ну зачем такой я нужен? А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, уяунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие воздушные йогурты. Thank you. sua antena web. Моя березовая Русь, моя страна, моя Россия, шестая часть вселенной Русь, многострадальная Мессия. Здесь, среди разрухи и руин, среди пожарищей и дыма вставал народ твой, как один. И ты была непобедима. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная грусть. На свете много разных стран, но Русь умом им не понять, как не страдала бы от ран, готова каждого принять. Настанет время, твой народ сиянием дивных куполов возвышен, весь мир с собою позовет туда, где любят, больно дышат. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная грусть. В Россию, в Россию, всем сердцем влюблен я и с нею останусь, навеки клянусь. О, мать моя, Россия, Русь, незыблем трон твой, златоглавый, люблю тебя, тобой горжусь, многострадальной и державной. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная грусть. В Россию, всем сердцем влюблен я и с нею останусь навеки, клянусь. E prosseguimos com mais dois temas nesta emissão. Vamos agora ficar com Edatova e o tema Face to Face. Depois vamos ficar com uma musiquinha... Eu não sei como é que isto se diz em russo, mas em inglês era suposto dizer-te... era suposto dizer-te-se Unbreak My Heart. E era uma música de Toni Braxton. Mas Alla Pugacheva interpretou na sua versão russa e é essa mesma versão que vamos ouvir. Quando eu voltar para as despedidas, vamos ficar com uma grande música... Aliás, vamos chegar com duas músicas excelentes. Mas estas também são fantásticas, mas aquelas duas que eu vou trazer no final são tradicionais daquele país. Não tem, portanto, data, não tem época. E, portanto, vamos então ficar com estas duas musiquinhas para já. E prepare-se, quando eu voltar, tenho duas grandes músicas da Rússia para lhe trazer. Até já! Дым из-под колес, дым в глаза. Отказали мне в первый раз. бьёт прямо в лицо. Безумие паруса, отказали мне в первый раз. Тормоза, оу, е. Больно, и белые кричат мне птицы о том, как нас куда-то уносит. Страну обиды чёрной рекой. Знаю, будет поздно. Летят за горизонт колесницы моих надежд унылая осень. Дождями разбучила с тобой. Твоим сердце не плачь. Ao final de mais uma edição de Musicalia, e então as tais duas músicas que eu disse que eu ouvi e ia atrás. A primeira é a interpretação de Helmut, e a música chama-se Kalinka. Eu aposto que esta nem precisa de apresentações. Depois vamos chegar com uma música muito gira, até mais instrumental, chama-se Katyusha, e é com essa que vamos encerrar mais uma emissão do programa Musicalia. Amanhã eu estou de volta para lhe trazer mais um artista em destaque. Pois muito bem, vamos falar amanhã de mais um artista. Não lhe digo quem é. Por acaso ia dizer, mas não digo. Fica para amanhã, já sabe, às 8h30 há mais um Musicalia aí para o ar. Portanto, já sabe, fique para ouvir. Até lá, há muita coisa. Por exemplo, já a seguir vem mais uma edição de Lá Fora. Fique para ouvir. Para já, é mesmo Kalinka e Katyusha. Até amanhã. Boa noite. Kalinka Maya, Maya, hey! Kalinka Maya, Satuya Garamalinka Malinka Maya, hey! Kalinka Kalinka Maya, Satuya Garamalinka Malinka Maya, hey! Kalinka Kalinka Maya, Satuya Garamalinka Malinka Maya. Kalinka Maya, hey! Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Satuyagra Malinka, Malinka Maya, hey! Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Satuyagra Malinka, Malinka Maya, hey! Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Satuyagra Malinka, Malinka Maya. Душа девица, полюби же цени. Kalinka, Kalinka, Kalinka, Maya, Satuyagra, Malinka, Malinka, Maya, hey! Kalinka, Kalinka, Kalinka, Kalinka, Maya, Satuyagra, Malinka, Malinka, Maya, Kalinka, Kalinka, Kalinka, Kalinka, Maya, Satuyagra, Malinka, Malinka, Maya.